Alfa Yankee Echo, boa noite. Da Gol, autorizado LF, chame o Loki. Ativo, autorizado LF, reportaremos estabilizado com 868. Charlie Alpha 084, are you ready to copy, Madrid? Okay, Europa 084, clear to Madrid, flight level 370, via Upper Zoo 10, until November Tango Lima VOR, after confirmed flight plan route, and departure from runway 10, after takeoff, left turn, Puka departure, Papa Uniform, Charlie Alpha departure, and the transition is Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Zipa. Departure frequency 120.8 and the scope hold 5176 Europa 084. Europa 084, ready backs correct, and report for push and start, and stand 10. 1868, completa LS, 1862 à torre, boa noite. 1866, boa. Torre Salvador, boa noite, 1868, estabilizado no LS X-ray. Boa noite, 68, boa noite. Ajustamos 015, reporte baixar travado. Reportaremos baixar travado, 1868. Roger, Europa 084, cleared for push and start, report for taxi. Baixar travado, 1868. Boa noite, 68, pois é, pouso, pistão a zero, vento 100 graus, 10 nós. Livre pouso, 90, 1868. Boa noite, 68, apenas para informação, o ajuste agora no 0 no 4. 10 no 4, gol no 868. Pelo 868, salvo aos 51, direita no 219. Direita 219, boa. Salve, Salvador, boa noite. Bom, no 868, quebrando a escuta. Juliette, tá livre o táxi, boa noite. Livre o táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, com 868. Solo Salvador, 6224, o gate 1 solicita acionamento de um motor em marcha lenta na posição. Gente, acione e reporte quando pronto para o pushback, o 6224. Reportará, 224. Para pushback, o 6224. Ok, o 6224, aguarde um minuto para iniciar o pushback. Temos um Boeing da Gol que vai ingressar agora no pátio, portão que o tráfego irá parquear o 02. Aguarde a autorização. Aguardando a nossa escuta. Vou no 868, livre ingresso no pátio principal, via Juliette, gate 02. Permitindo autorizado o táxi, ingressa via Juliette, portão número 2, com 868, grato, boa noite. Europa 084, request taxi. Ok, Europa 084, clear taxi via apron 1 and taxiway India. And observe the Boeing 737 entering on the apron 1. This traffic is coming to gate 02. Observe the traffic and clear taxi to holding point, runway 10. via apron in India. And then contact tower 118.6. And have a nice flight, sir. Okay, via apron 1, India, runway holding short, holding point runway 10, contact tower 118.6, and traffic inside training the apron, Europa City Airport. Roger. Né, 6224, Sola. Escuta. Ok, comandante, em mais 30 segundos o senhor será autorizado. Temos aí uma 330 taxiando pelo pátio. Aguarde apenas a liberação do pátio. Ok, sem problema, vamos aguardar. Chanel 6224, pushback é autorizado, chame táxi 6224. Zero 084. Europa 084, clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots. Call you when ready, fully ready, Europa 084. Clear for takeoff, clear for takeoff, runway 10, 100 degrees, 10 knots. Okay, clear for takeoff, Europa 084. Boa noite, o Chanel 6212, aciona a identificação direto do Duna, desce 2000 pés, 10114 na altimetria. Mil e 14, era 1015, agora 1014. Boa, 1014, muito obrigado. para o táxi 16224, 182 a bordo, 1h50 alternando Salvador. Chané 6224, livro táxi à direita no ponto de espera da 10, torre 186. Tá, uma boa viagem. Livre táxi até o ponto de espera lá, chama a torre. Uma boa noite. Europa direito for, Boeing S03, call control 1208. 1208, Europa 084, all right. Hello, departure, good evening, Europa 084. Good evening, Europa 084, radio contact, climate level 370, fly direct to Jomo position. Direct Jomo position, climate level 370, Europa 084. Torre Salvador, boa, 6224, pronto. Oxe, né, 6224. A Lima tem, cabeceiro 10. A Lima tem, 6224. O Chiné 6224, já decolagem, pistão no 0, 090 graus, 10 nós. Iniciando a 6224. Chiné 6224, decolado 06, chame o controle, 120.8, boa viagem. Controle 120.8, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, 6224, decolando a sua escuta, Puca. 224, boa noite, direto Puca, vigilância. Com a Puca, 6224. Paulo, Salvador, é Boa Nona 70. Confirme, é o Gol 1970? 1170. Só confirmando a gente fez a saída para Campina Grande, né? É a Puca Zipar, o Gol 1170. Puca Zipar, obrigado. Olha. Para 2, para 2 no direto Duna, livre LS, informe estabilizado. 62, 1-2. Está autorizado em LS, estabilizado. Europa 084 Heavy, passing 120, contact now receipt and enter at 125.45. 125.45, good evening. Buenas noites. Alô, Salvador, Mike XA Golf. Mike XA Golf, prossiga, boa. Ok, boa noite, XA Golf fica parqueado aqui no 05. Solicita aí autorização para a aeronave ser rebocada para a posição 07. Ok, do gate 5 para o gate 7. Aguarde só um instantinho, Mike XA Golf. Ok, XA Golf aguardando. Ok, Mike XA Golf está autorizado. Iniciar o reboque do gate 5 para o gate 7. Ok, autorizado, obrigado. Nada. Localizador com campo à vista, 62122, Xanera. Xanera 6212, completa sinal, chama a torre 186, tomou posto. 186, amantíssimo grato, boa noite. Xanera 6224, saída pouca, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 1-2545 e 1-2685, Centro Recife, 6224, uma boa noite. Boa noite. 10, muito grato, pouso autorizado. Obrigado, boa noite, mais 212. Solo Salvador, 6212, o chão era uma boa. Livre o táxi via Alfa, chamante da Juliette. Livre via Alfa, chamante da Juliette, 6212. Alfa próximo da Juliette, 6212. Ok, o pátio de desembarque é o 03, pátio de carga. Fique atento ao sinalizador, o 6212, ingresse na Juliette. Ingresso a Juliette, pátio 3, 6212. É a posição 7, ó. Ok, siga as instruções do sinalizador, é, aqui no sistema não temos aqui a posição precisa no pátio 3, ok? Sem problema, 6212. Solo Mike X-ray Golf, parqueado no 07, frequência livre, boa noite. X-ray Golf, ciente, boa noite. Alô, Salvador, é o Golfo 1970. Por gentileza, pode fazer um nível 410 para Campina Grande? 410, tem aprovado 370. Copio ou prefere a coordenação Gol no 1970? Pode já copiar o que tem, depois a gente coordena para dentro lá. Sim, estruturidade Salvador, Campina Grande. O peso 1-0 é a rota. Nível de voo 370. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Saída Puka, transição Zipar, transponder 5412, e o controle Salvador 120.8. autorizado Campina Grande, 370, Upper Zulu 10, decola da 10, curva à esquerda, poucas e pare a saída, transponder 5412 e o controle 1208. É o gol 1970. 40, pode pronto, gol 1970. Obrigado. Boa noite, gol 1868, autorização Aracaju 230. Ok, gol no 868, está autorizado Aracaju, nível 230, decolagem da 10, curva à esquerda, subida é a Puca, após Puca Jamo, e após Jamo direto Aracaju. O controle é 120.8, transponda 5410, o gol 1868. 1868, copia o 230 para Aracaju, saída Puca Aracaju, transponder 5410, saída 208, 1868. Correto, gol 1868, chama para o push e acionamento. Bora. Acionamento, gol 1868, gol 2. Autorizado, chama táxi, gol 1868. Chama táxi, gol 1868. Do táxi 1868 com 81 na borda, 2 horas, eu tô novinho e atendendo Salvador. 81 a borda, confere? Sim, bom, 81. Cruzar táxi, direita, via Índia, ponto de espera, torre 1862, Alexandre 1014, boa noite, 68. Ok, 1014 agora, chama de torre 1866, vou no 868. Boa noite, boa noite, 68. Boa noite, 68, boa noite, a linha decola, pistão no zero, vento 090 graus, no zero nós. A linha decola, pistão no zero, gol, 98.